melhor para te entregar. Numa oração, numa canção, eu quero te agradar. Sabe, Senhor, meu maior prazer é quando estou te adorando com minha voz, com minhas mãos, com todo o meu coração. Tento me superar na forma de te adorar. A ti eu cantarei no fundo da minha alma, não importa o que venha sobre mim, o que é teu entregarei. E ainda que me custe a minha frágil vida, meus lábios ninguém irá calar, pois se não for desejo teu, não calarei. Quero te dar um belo louvor e que seja diferente, que seja